Por isso não é uma solução cristã a gente ficar pensando na felicidade só no porvir, né? A gente tem que encarar o presente. E olha o que ele diz de novo no verso 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Aí ele fala pela segunda vez o que ele considera a solução. É o homem aprender que as coisas que ele pode desfrutar são dom de Deus, não é isso? E que ele tem que aproveitar essas coisas. Relaxa, né? Então ele repete isso aqui, é a segunda vez que ele fala. Então o homem não conhece o tempo e não consegue, seria melhor dizendo, ele não consegue transcender, não consegue escapar da sua experiência de tempo. Mas ele repete, você precisa aprender a viver o seu tempo como, como dom de Deus. Você chama isso de ter um relacionamento com Deus, né? Nas coisas que você está vivendo. É por aí, é por aí mesmo. Então essa foi a segunda vez que a gente viu, né? Depois ele diz aí nos versos 14 e 15 que a vontade de Deus não vai se dissolver no final. É, o que Deus quer, o que vai se realizar. Então a questão tem muito a ver com a forma como a gente responde a Deus. Depois aí nos versos 16 em diante, ele deixa claro que ele não é um niilista, né? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Quer dizer, como nós temos a eternidade no coração, a gente entende que a sucessão dos tempos na nossa vida não é casual, que Deus estabeleceu essa sucessão, então a gente pode olhar e falar, puxa, o mundo hoje é só injustiça, mas Deus vai dar um jeito nisso. Ainda não deu, mas vai dar um jeito nisso. É o que ele diz aqui. Mas não obstante essa solução, que é a solução da esperança, porque a gente tem a eternidade no coração e a gente consegue intuir isso, o fato é que a gente tem que viver o tempo que nós estamos agora. E o tempo presente é um tempo de justiça. É o que ele está dizendo. É um tempo do absurdo. E ele chega a dizer aí que desse ponto de vista, se o homem esquecesse Deus, a situação atual é que a gente morre igual os animais, né? Diz aí no verso 18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Quer dizer, essa é a situação. Nós somos temporais, mas a eternidade está no coração. Na linguagem de Gênesis, nós somos pó, mas temos o sopro, não é isso? Qual é a linguagem dele aqui? Ele diz que Deus prova o homem quando ele deixa o homem encerrado na temporalidade e nesse absurdo, na experiência da injustiça. Isso é uma prova. Mas o que Deus está fazendo com isso? Mostrando para o homem que nele mesmo ele não é nada. Quer dizer, se você considerar o mundo debaixo do sol sem ter Deus como referência, é um absurdo, não existe sentido. Então, e, como eu disse, a experiência de Eclesiastes é a experiência da desilusão com a autonomia humana. A desilusão de tentar encontrar sentido sem ter Deus como referência. E é o que ele diz no final, versículo 22. Pois, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então ele repete aquilo que ele já tinha falado, né, antes, é a terceira vez. Gente, no capítulo 4 em diante, nós não vamos parar em todos os detalhes agora, não, até porque o livro, nós vamos expor o livro inteiro. Mas essa declaração sobre a nossa relação com o presente, com Deus, é repetida mais 4 vezes. Veja aí no capítulo 5. Vamos ler do capítulo 5, versículos 8 em diante. Se vires em alguma província a opressão de pobres e roube em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está no alto tem acima de outro, acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que o exploram. E aí ele fala sobre a injustiça, né? Social. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Verso 10, capítulo 5, verso 10. Também isso é vaidade. Versículo 12 em diante. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado como vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber, aqui é a quarta vez que ele diz isso, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que nós temos aqui? De novo, depois de uma reflexão mais longa, eu começo do capítulo 4, sobre a questão da ordem social, existe tanta injustiça. Então ele pega a questão da riqueza em particular, do rico, que é quem tinha poder, né? Ainda hoje é assim. É possível você ter todas essas coisas, lutar, trabalhar muito, enriquecer, suar pra caramba, ter desgostos de todo tipo, e no final isso não passar de uma maldição, porque você nem desfruta disso, você deixa isso pro seu filho, mas seu filho pode perder tudo também. No final das contas, você é nu. Quando ele diz que você nasceu nu, você volta nu, né, você morre nu, ele está dizendo que no fundo, de certo modo, nós somos nus. Né? Isso, de certo modo, a gente podia dizer que Eclesiastes é uma pedagogia da realidade nesse sentido. Ele está dizendo que a gente pode desfrutar dessas coisas, mas essas coisas nunca se tornam parte de nós, nunca se pegam tanto assim. Né? Então a gente, no fim das contas, nós somos nus nesse sentido. A gente não tem nada. Por mais você trabalhe, sue, você não tem. Então, como que você deve experimentar as coisas que são dadas para você? Ele diz aí no verso 18 em diante. É você gozar das coisas que Deus te dá como uma dádiva de Deus. Ele diz aqui que essas coisas são a sua porção. E ele ainda diz o seguinte, que se você tem o poder para comer e beber das coisas que você lutou para conseguir, você ainda bem-aventurado, né? Você é feliz por isso. Mas por que o Salomão está dizendo isso agora? Porque ele fala depois no capítulo 6 de um mal muito grave. Veja esse mal aqui, capítulo 6, verso 1 em diante. Há um mal que vive debaixo do sol e pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, quer dizer, não morrer, né? Digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que ele vivesse duas vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Então, do que ele está falando? É que é possível ter as coisas e não desfrutar das coisas. É possível você ter as coisas, trabalhar muito e não ter a capacidade de desfrutar das coisas que você acumula. É possível você ter 100 filhos, é o cúmulo da felicidade naquele contexto, né? Naquela época. Você pode imaginar que ter filho era tudo, é só no Antigo Testamento. O sujeito teve 100 filhos e não morria, quer dizer, ele via os filhos crescendo, né? E no final ele não consegue gozar o bem que está ali diante dele. Não consegue. Ele não consegue desfrutar o bem que está diante dele. Então nós temos duas situações aqui em Eclesiastes. Tem um sujeito que experimenta tudo, mas ele é infeliz, porque ele não consegue extrair daquelas experiências a felicidade. E tem um sujeito que tem tudo para ser feliz, tem todas as coisas, mas também não consegue extrair dali a felicidade. Né? Tanto o gastador, o consumista, como o... É, o unha de fome. Né? Os dois passam a vida sem desfrutar. Né? O que, que o homem tinha que fazer? É, ele tinha que, seguindo o conselho que ele deu até agora, 4 vezes, desfrutar das coisas como dom de Deus, né? Como dons de Deus. Agora, a vida não é só feita de dons de Deus. E as desgraças, os sofrimentos, é o que ele fala aí no capítulo 7. É, veja aí, alguém pode ler para mim? Capítulo 7, verso 1 até 14. Esse capítulo é muito importante. Amém. Melhor a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apressas no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que este? Porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este, em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Gente, o que nós temos nesse outro texto aqui é o lado do sofrimento. Porque, maravilha, ele já falou 4 vezes, né? Goza o vinho. Desfruta do que você pode desfrutar, que é a sua porção. Mas e o dia ruim? Como você vai lidar com o sofrimento, né? Com a dor? É o que ele diz aqui, no 14. No dia da prosperidade, goza o bem. É a quinta vez que ele diz isso. No dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Quer dizer, o Salomão vive de fato num universo teísta. É um universo que Deus dirige todas as coisas. Então, no dia da prosperidade, você goza do dom de Deus. Mas no dia da adversidade, você tem que saber que Deus fez esse dia também. O que você faz com esse dia? Então, é o que ele diz aqui. Vai na casa do luto para você ganhar sabedoria, para você aprender como você vai viver nesse dia. Porque esse dia vai chegar. Né? Às vezes, já chegou várias vezes, né? Chega, volta, chega, né? E volta de novo. É, então a gente precisa de sabedoria para se portar no dia da adversidade, porque senão a gente faz bobagem. E ele fala muito aqui sobre o perverso que faz bobagem no dia da adversidade. Ele fala, por exemplo, sobre você não ser demasiadamente justo, aqui no versículo 15 em diante. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele não está dizendo que a gente não tem que ser muito justo, como o próprio Jesus fez. Mas quando Jesus, por exemplo, curava, né, alguém no sábado, o que ele estava mostrando? Que você não vai se salvar vivendo de forma legalista uma série de regras, né? O relacionamento com Deus tem que guiar as coisas. A única coisa que é absoluta é o próprio Deus. Até os mandamentos que Deus deu são relativos a Ele, relativos entre si, né? Então, não é difícil imaginar isso. O caso da Raabe, todo mundo sabe, é o caso clássico, né? Que a Raabe contou uma mentira, né, para poder libertar os espias, mas ela foi preservada da morte por isso. Se ela fosse muito certinha, a consciência dela doesse, o senso nacional dela doesse demais, ela falasse, não, eu vou entregar esses espiões aqui, ó, ela ia perder a vida. Então, o que ele está dizendo é que você tem que colocar Deus, é que ele fala isso no final, né? A soma de todas as coisas é temer a Deus. Está lá no o epílogo do Eclesiastes. É a última coisa que ele diz. Então você tem que colocar Deus como referência, e é o que ele diz aqui. Teme a Deus, de tudo isso sai ileso. É, então você tem que ser, em outras palavras, você está dizendo que você tem que ter jogo de cintura para você lidar com o sofrimento. Né? Você tem que ter jogo de cintura. Tem que saber como que você vai administrar a situação. As coisas não são óbvias, não existe uma fórmula que você vai aplicar. Vou e não, eu vou fazer esconde, isso. Né? Vou fazer isso e vai funcionar, minha vida vai ser ótima. Vou dar o dízimo e vai dar tudo certo. Porque eu dou o dízimo certinho. Não, a questão não é essa. A questão é você temer a Deus. Mas o que ele diz depois? Ele fala sobre você fugir da mulher enganosa aí, né? No versículo 23 em diante. Meu subtítulo diz isso. Que é da tentação, do prazer, da loucura. Ele fala do versículo 23 em diante. Ele fala da situação, por exemplo, quando você está diante do rei. Porque um homem, né, pode ter domínio sobre outro homem para arruinar esse homem. Está no verso 9. Então ele diz que o sábio tem que ter conhecimento e experiência e inteligência para se portar diante do rei e sobreviver, né? De uma forma em que ele se mantenha temendo a Deus. E ele diz, inclusive, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre a morte, o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então o que ele diz? No momento de sofrimento, você não pode se desesperar. Você não pode escolher o mal, escolher a perversidade, que é o que ele diz aqui, quebrar o mandamento, fazer alguma coisa errada para poder garantir a sua sobrevivência. O que ele diz? Você vai fazer a coisa certa e vai usar de inteligência com a situação. Existe um rei aqui que tem muito poder e a sua vida está em risco, como a vida de muitas pessoas, obedece o mandamento e usa de sabedoria com essa situação. Então, aqui ele muda um pouco e ele começa a falar sobre a situação de sofrimento, de adversidade. Você precisa ser fiel a Deus, se manter temendo a Deus e usar de inteligência para lidar com essa situação. Mas você tem que entender que essa situação também é posta por Deus. Se fosse usar a linguagem de Tiago, por exemplo, Tiago diria que isso é uma prova, né? É aprovação. E o que ele diz sobre aprovação? A gente tem que se alegrar, né, nas provações. Esse é Tiago falando, né? E o que ele diz no final, depois de falar sobre as desigualdades todas, verso 14, verso 15. Alguém leia para mim o verso 15. Por isso vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e ainda que prolonga nos seus dias a sua maldade. Era o 15, é o 8:15. Você leu o 7:15, não foi? É 8:15. Então exaltarei eu a alegria. Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo. Comer e beber de novo? De novo. Então ele fala de novo aqui, depois de discutir a situação de adversidade, né? Olha o que ele diz no 16 e 17. 17 especificamente. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Em que sentido não entenderá? É porque aí a gente entende melhor. Salomão estava procurando uma fórmula. Estava procurando uma fórmula que você explicasse todos os problemas, né? Uma receita que qualquer pessoa pudesse seguir e isso garantisse a sua felicidade. Mas ele descobriu que o universo é pessoal e que Deus nos dá conhecimento de que ele é pessoal, mas não nos dá o conhecimento das suas obras. A gente não consegue interferir na ordem do tempo. Então tem o tempo de alegria, você vai desfrutar, mas tem o tempo de adversidade, de sofrimento. Você não sabe por que ele chegou. Você só sabe que tem um Deus por trás disso. Mas por que você foi colocado ali, você não sabe. E por mais que você medite a respeito, você não vai encontrar uma lógica para isso. Uma lógica que você possa controlar, que você possa administrar. Em outras palavras, você não vai conhecer os seus tempos de um jeito que você possa ser feliz independente da sua relação com Deus. Não tem jeito. Não tem jeito de você resolver esse problema. Que é o problema que ele queria resolver, né? É achar uma solução que servisse para todo mundo, independente da relação com Deus. Não tem jeito. Nós estamos presos no tempo. Nós somos profundamente temporais, finitos, e a gente não tem controle sobre os tempos. O que a gente pode fazer é enfrentar com sabedoria e temor de Deus o dia da adversidade e desfrutar, gozar, ele diz, o dia da prosperidade. E é o que ele fala no verso, capítulo 9, verso 7 até 10. Alguém lê para mim? Você lê para mim, Jorge? Sim. Capítulo 9, verso 7 até 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com um coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida vão, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, esse texto é curioso. Ele diz aí, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Mas ele diz depois ali... Olha só... Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Então, ele está muito consciente disso. De que a coisa passa. A gente precisa dar atenção a isso. Por exemplo, quando você toma você toma alguma bebida saborosa. É claro que vocês já experimentaram isso. Uma coisa curiosa com respeito aos prazeres temporais, todos eles, né, seja da respiração, qualquer outro, é que a gente não consegue segurar. Você experimenta, o caso da bebida é especialmente interessante porque de fato está passando, o líquido está passando. Então você experimenta, pode ser se você está com calor, um líquido gelado, pode ser um líquido saboroso. Então você experimenta aquilo passando, mas você não consegue parar a experiência de prazer. Ela vai, porque é temporal. Todas as experiências são assim. Você está num lugar maravilhoso, mas aquilo dura 10 minutos e você sai e sumiu. Você tira foto, você olha para a foto e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você... E isso se repete com comida, com bebida, com sexo. Cada coisa é assim. Elas passam, né? Elas passam. Você não consegue se curar, elas são densas o suficiente. Né? Essa é a experiência. Então, o que ele está reconhecendo é isso. É que a nossa vida é feita de experiências que vão se sucedendo, vão passando. E é claro, você pode também tomar uma coisa e nem saber que tomou. Você já teve essa experiência, você não está prestando atenção. Está prestando atenção em outra coisa e você... nem percebeu o que você fez, né? Que passou aqui, passou o momento, né? É o saudosismo, né? Aí você pode querer ficar preso, você quer repetir aquilo, né? Você quer repetição, mas não tem jeito de repetir. Não tem jeito. Essas coisas você chamou de temporais, né? São. Agora pensa se você está vendo um filho ou uma pessoa que você está investindo nela, quando você está comendo uma coisa ou cozinhando. Ali você tem um processo que você está vendo crescer, que você está vendo. Aquilo ali não passa. Assim, você transforma, você teve um poder criador no seu Sim, trabalho. Sim, mas no final também passa. Mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos. Porque é porque assim, você também semeou e foi embora, mas assim, tá na hora de ir. Você fez o que você tinha que fazer. Então você tem uma satisfação experiência temporal. Mas eu não estou criticando a experiência da alegria temporal, do prazer. Eu não estou dizendo que ela é má. Nem estou discordando. O que eu estou dizendo é que ela passa. Sim. É que no final elas passam. Mas você tomou vinho só pelo gosto do vinho. Ele também fala uma hora pro vinho quando ele escoou suavemente. Não, não, eu senti. Começa, racha, curtisse, né? Fica a coisa pela coisa. Não, né? não é. Mas total é que tá. Lógico. Mas o que ele diz, o que ele diz é que você tem que beber gostosamente o teu vinho, que ele fala aqui, contente, né? Então o que acontece? A questão é como que a gente experimenta isso. A questão é como que a gente experimenta isso. Porque quais são as, isso é a experiência do tempo, né? A experiência da duração, a coisa passando. Então, como que você pode lidar com isso? Você pode tentar segurar a experiência de alegria, né? Ou de prazer e tudo mais. É claro, se você precisa muito segurar a experiência, a tendência sua vai ser de descuidar de coisas de longo prazo, como filhos, por exemplo, e se concentrar em experiências de prazer imediato, para você poder obter a repetição, né? Que é o que a gente sempre quer. A gente quer que as coisas boas se repitam, que elas aconteçam de novo. Mas não, né? É a mesma coisa. Mas o que acontece é que você pode tentar segurar, mergulhar no presente nesse sentido, né? Tentar segurar as coisas que são dadas para você. Só que não dá para segurar, as coisas passam. Todas as coisas boas que a gente experimenta no tempo passam. As ruins também. Então o que acontece? As ruins também. Graças a Deus. Então elas passam, você não consegue segurar. Então tem outras reações possíveis à experiência de tempo. Você pode ficar preocupado com o futuro. Você pode habitar no futuro e perder também o presente. Tem gente que tem tanto medo que ele vai, para não sofrer, vai optar pela solução estoica, né? Para de ter a experiência. Se desliga da experiência da alegria, do prazer, de tudo que é temporal e tenta viver no atemporal, né? Se recusa a desfrutar. A gente viu esse caso aqui, né? De uma das maldições que Salomão descreve, é do homem que tem as coisas, trabalha, rala, tem, mas ele não tem o poder, o dom de desfrutar daquelas coisas, ele não consegue. Então, são dois extremos, né? São dois extremos. Qual seria a resposta correta que a gente consegue discernir, sugerida, mas não apresentada explicitamente ainda, mas sugerida em Eclesiastes? É que existe um jeito de você desfrutar dessas coisas sem ficar prisioneiro do tempo. Por quê? Porque ele diz que a gente tem a eternidade no coração. Né? Por isso ele fala que a gente tem que temer a Deus acima de tudo. A gente tem que ter um relacionamento com Deus acima de tudo. Que se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não é capaz nem de desfrutar dessas coisas. Foi a primeira citação que ele fala sobre a saída, ele diz isso. Que sem Deus, como é que você vai comer e beber? Nem isso você não pode desfrutar. Então, existe um jeito de você se ancorar em Deus, que é o eterno, para aí sim você ter uma relação saudável com o tempo e com o prazer, que é o que acontece no tempo, né? Com a alegria. Como que é isso? Você consegue deixar as coisas passarem sem se desesperar porque elas estão passando. E ao mesmo tempo gozar dessas coisas enquanto elas estão passando. O ponto de Eclesiastes é que se você não tiver um relacionamento com Deus em primeiro lugar, você não consegue se relacionar com o tempo corretamente. Porque você se revolta com essa experiência. Você se revolta com ela. Que é o caso aqui. Toda a sua discussão está baseada nessa revolta. Por que que eu estou preso nessa experiência do tempo? Em que eu trabalho, faço as coisas, o prazer eu experimento, mas aquilo passa, a vida é fugaz. E eu não consigo garantir a repetição, não consigo garantir o futuro. Eu tenho um momento de prosperidade agora, mas ele passa e vem um momento de adversidade. E eu não consigo achar uma razão e um jeito de lidar com isso, debaixo do sol, é o que ele diz. Então, o que ele está dizendo é que não há como você tirar a alegria da experiência temporal sem a relação com Deus. Se você abstrair da relação com Deus, você não consegue tirar a alegria da vida temporal, porque você vai descobrir que é tudo vão, né? E o final de tudo é o tédio, que é o que o Andrew Fellows fala, que é o cúmulo, né, do afastamento de Deus. É o tédio. É quando você olha para a vida e fala assim, não tem sentido. Aí você não consegue mais ter prazer. Né? Outro dia a gente encontrou com uma pessoa que está assim, ela não consegue ter alegria em nada. Não consegue ter alegria ouvindo música, se encontrando com parentes. É o fim. Quem teve uma experiência assim e descreveu essa experiência foi o Darwin. Que no fim das contas, a alegria que ele tinha de ouvir música, por exemplo, desapareceu completamente. Para ele, a música era um monte de sons sem sentido. Ele não conseguia extrair mais significado, né, daquilo. Como que a gente pode imaginar isso? Quem aqui já viu um vitral de igreja? O vitral é bonito quando tem a luz do sol atrás. É claro que a gente não consegue olhar o sol diretamente, né? Mas quando o sol passa pelo vitral, então você vê a beleza da luz e vê a beleza do vitral. De certo modo, gente, e isso é uma coisa que nós temos aqui em Eclesiastes, o mundo é transparente, é isso que ele está dizendo. O mundo nele mesmo não tem substância. Quando você tenta tirar a felicidade dele, você não tira. Ele não tem substância nele. Mas quando você vê o mundo como uma realidade transparente, quer dizer, algo que tem sentido porque tem Deus atrás, então aí você consegue tirar esse sentido. Esse é o ponto aqui de Eclesiastes. É que o que ele vai descobrir é que você vai ser, só tem um jeito de você ser feliz hoje, né? É você desfrutando dos dons que Deus dá agora. Ele repete 7 vezes até esse ponto. Você tem que desfrutar dos dons de Deus que são dados agora. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um relacionamento com Deus. Porque se você se abstrair do relacionamento com Deus, se separar disso, essas coisas vão se tornar, vão se apagar. Elas vão perder totalmente o sabor, o significado. Por isso eu disse que a disciplina, na minha visão, a disciplina da felicidade é a ação de graças. Porque a ação de graças é um exercício de percepção. É uma disciplina de você ver a transparência do mundo. É esse exercício. É de você reconhecer o que é dado agora como dádiva e desfrutar disso como dádiva. E por que você não vai se prender nisso mais? E se desesperar porque está passando? Por que você não vai se desesperar com isso? Porque isso é um dom daquilo que não passa. Daquele que não passa, né? Que é o eterno. É parte de um relacionamento com ele. E esse relacionamento não vai acabar. Ele não fala sobre ressurreição aqui. Não está no horizonte de Eclesiastes. Mas depois a gente tem a ideia de ressurreição aparecendo nas escrituras, né? O que, que a ressurreição significa? Que existe repetição no final, né? Que Deus pode trazer a repetição. Que ele vai fazer você sair de novo do túmulo, né? Você vai ter repetição. Mas você precisa aceitar o que é dado agora para você. Você tem que aprender isso hoje. Se vem alegria, vem sofrimento, você tem que receber isso dentro de um relacionamento. Em termos práticos, você está olhando uma paisagem maravilhosa, né? Eu tive essa experiência uma vez. E você pode sentir aquele desespero de imaginar, puxa, esse momento vai passar e não tem jeito de voltar, eu não vou ver desse jeito mais. E não vai acontecer. Mas, como a gente está no relacionamento com Deus, que dá para nós as coisas a cada momento, né? O que você tem que pensar é que Deus vai te dar um outro momento. Você não tem que ficar preso nesse momento. Não é para você ficar preso nele, você tem que viver esse momento. Não é para você ficar triste por causa do que passou. Ela leu aqui agora que não é sábio dizer que o passado foi melhor. Está aqui também, em Eclesiastes. Não é para você ficar preso no passado, nem é para você se desesperar com o futuro. É para você viver o que é dado agora. E o próximo momento? Não, Deus vai dar um outro momento. Vai ser um momento muito interessante. No final, os melhores momentos, de acordo com a narrativa bíblica toda, ainda vão chegar. Ainda que tenha muito sofrimento no meio do caminho. Mas ainda tem a ressurreição no fim. Então, a questão é como que você olha o hoje, como que você olha o momento agora. Porque o único tempo que está na sua mão é o presente. Você não tem o passado, já foi, e o futuro não chegou. Você não tem nenhum desses, acesso a nenhum dos dois. O seu ser está no presente. Agora, essa é a questão. Você não vai conseguir desfrutar o presente se você não desfruta dentro de um relacionamento. Perdão, o que Salomão diz. Bom, e aí a gente entra na questão da felicidade. De acordo com Salomão, não existe coisa melhor, não é isso que ele diz? Não existe coisa melhor para o homem do que, né, beber o vinho, né, comer, desfrutar o fruto do seu trabalho. Pense assim, que Deus colocou você no mundo para ter essas experiências que você tem nesse momento. Então, se você, por exemplo, pode respirar. Respira fundo. Quem aqui está sem fôlego? Respira fundo. Essa experiência, o que o autor diria aqui, ou Jesus diria, é que isso é a dádiva. Inclusive, tem gente que respira a vida inteira e nunca desfruta, né, do ar. Veja só, isso não é só, por causa só questão de física, não. Isso tem a ver com os relacionamentos que você tem, com o momento que você vive hoje na história, inclusive, com o lugar onde você mora. Né? Cada momento tem que ser visto como dádiva, cada poder que você tem o poder de pensar, o poder de ver, o poder de escutar, o poder de pegar, o poder de se comunicar. Em cada uma dessas coisas que você pode fazer, existe uma dádiva, uma possibilidade. Tem um monte de sofrimento, mas todos os nossos sofrimentos estão no interior de uma dádiva, que é a dádiva da vida, né? De você. Claro, você pode sofrer num certo momento, mas se você olhar para os lados, você está sofrendo nessa direção, mas se você olhar para os lados, você vai ver que você está cercado de dádivas naquele momento, que são consolos para você tirar força para lidar com aquilo. São essas coisas que são dadas agora, porque elas são os dons. Então, a disciplina da ação de graça é necessária, inclusive, para a gente lidar com o sofrimento, para a gente ter contexto. Né? É o que Paulo diz que, em Romanos 8, porque ele fala que nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma pode se afastar, né, do amor de Deus em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? É que, do ponto de vista cristão, né, da obra de Cristo, a gente tem o esquema de referências para interpretar até o sofrimento e entender que ele tem um sentido no final. Você nunca está só sofrendo. Em todo momento que você estiver sofrendo, você pode se lembrar da presença de Deus em todas as coisas. Claro, o que eu estou dizendo em outras palavras é que para de fato você ter felicidade, você tem que descobrir que Deus está presente. E a ação de graças é um jeito de você se lembrar que Deus está presente. E se você não consegue dar graças a Deus por nada, você já não sabe que Deus está presente. Se você não consegue dar graça a Deus pelas coisas supostamente banais, né? Como você está enxergando agora, ou a temperatura está agradável no momento, ou você tem uma vista bonita, ou a comida está boa, ou você está respirando, e cada uma dessas coisas que se sucedem, se você não vive essas coisas, você não goza essas coisas como dons de Deus, não tem jeito de ter felicidade. Não tem jeito. Agora, essa felicidade vai ser completa? Não. Por quê? Tem o dia da adversidade, ele falou aqui. Então, sem otimismo gospel. Né? Sem demagogia. Tem sofrimento, tem infelicidade. A felicidade perfeita é só no final, está lá em Isaías. Né? A alegria completa, eterna. Ela está só no final. Mas você pode ter felicidade real hoje. Agora, você não vai conseguir isso fugindo do seu presente, do tempo, do momento. Você tem que viver o momento como dom de Deus. Você tem que reconhecer a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, agora. Não é daqui 5 minutos. Isso tem que ser reconhecido agora, no momento. E isso tem que ser vivido a cada momento. Por isso eu disse, para concluir, né, eu acho realmente que a disciplina da felicidade seria a ação de graças. Porque a ação de graças é a disciplina cristã que faz a gente ver o mundo, olhar para o mundo, reconhecer o que é dado de bom agora, mas reconhecer isso no interior de um relacionamento, reconhecer isso como dádiva. Né? E isso significa que, claro, muito do que é dito que é felicidade cristã, eu acho que é insuficiente. Não é suficiente a gente dizer que Deus é a felicidade, Jesus é a felicidade. A pergunta é, onde é que Deus está? Onde é que o amor de Deus e o amor de Jesus estão? Então, a resposta é que eles são dados para nós, momento a momento, na nossa experiência temporal. E a gente tem que encontrar Deus nela. Deus é a fonte da felicidade, mas ela é materializada nas dádivas que a gente recebe, que a gente tem que aprender a desfrutar. E se a gente não fizer isso, não tem jeito de ser feliz. Mas, gente, então é isso. Alguém? Eu acho que nós temos ainda 5 minutos, Adolfo, para umas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí? Alguma objeção? Eu queria só entender uma coisa. Assim. Muito interessante a sua colocação sobre essa disciplina. E essa disciplina leva a gente para uma compreensão da soberania de Deus. Né? Sim. E isso traz uma tranquilidade muito grande no nosso coração, né, quando a gente exercita isso. É, de contrapartida, quem não tem essa compreensão da soberania de Deus, do controle que Deus tem, ou vê isso de forma parcial, né? Algumas coisas Deus controla, outras coisas Deus não controla, outras coisas são apenas consequências das minhas atitudes, ou disso, ou daquilo, essa pessoa ela vai ter dificuldade então, de compreender essa ação de graça, essa felicidade. Vai porque aí você vai ter um mundo em que é um mundo dividido, um mundo que Deus está em algumas coisas, mas existem outras coisas que você tem que viver em que Deus está ausente. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, se você fizer a cama do inferno, Deus está lá. E presença de Deus, como eu disse, não é que Deus está presente lá como um fantasma, um ectoplasma. Não é assim. Deus está presente porque Ele está envolvido. A questão da queda. Eu vejo mais essa questão da autonomia do homem. Sim. Ele promover suas próprias leis. E quando nós vemos um Deus que governa, Ele é soberano no seu governo. Ele quer governar todas as esferas. E o seu governo é de justiça, como o Eclesiastes sempre fala. E a justiça é Tzedek, né? Quer dizer, cada coisa no seu devido lugar, na sua ordem. Então existe uma certa soberania, um governo, existe um rei. Estamos debaixo desse governo, precisamos aceitar, para não sermos autônomos, né? Cada um com a sua lei. E buscar essa volta, né? Dessa queda, esse efeito da queda. O homem se procurar suas próprias leis, viver de forma que ele acha que deve. E buscar mais, na verdade, a gente pode falar assim, a teonomia, né? Que é um Deus que governa todas as coisas, para buscar a identidade de um Deus. Relacionar com o próximo, com tudo, né? Eu falei muito sobre a felicidade como uma experiência interna e pessoal. Mas em termos assim, cósmicos, talvez um termo para descrever isso seja shalom, né? Que é uma visão bíblica de uma harmonia do homem com a natureza e do homem com o homem. Né? E isso é trazido por Deus. A gente pode trabalhar por isso. Mas essa felicidade cósmica é só com a consumação, né, de todas as coisas. Mas a gente já pode ter sinais disso aqui. Mas como a gente viu, é possível uma pessoa ter todas as coisas e por dentro não ter. Quer dizer, precisa haver uma coerência das duas coisas. O mundo tem que estar funcionando corretamente e você tem que se ajustar aqui. Né? Agora, na visão bíblica, a alegria a alegria cristã não acontece separada da tristeza. O próprio Paulo diz, né, o Rodolfo citou aí, que a gente, ele, numa certa situação lá, Coríntios, 2 Coríntios 6, eu acho, que ele usa essa expressão, entristecidos, mas sempre alegres. O que ele está falando aí? Dessa experiência, a gente não vai simplesmente se fechar para o que é dado para nós. Se a gente é colocado numa situação de dor, de sofrimento, a gente tem que se alegrar em Deus, mas a gente tem que, entre aspas, tem que curtir ali a dor, porque são os tempos que Deus estabeleceu. E não adianta você se revoltar com isso, você tem que saber lidar com isso. Mas, então, há uma ambiguidade hoje para nós. A gente pode ser alegre, mas a alegria nunca é completa. É porque às vezes o pessoal fala que a Bíblia é contraditória, ou que tem muita dicotomia, mas é porque eu já cheguei a questionar, será que é uma coisa do Antigo Testamento ou é uma coisa do Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento é isso, come, desfruta dos seus bens e tal, né? Provérbios e vezes, por outro lado, Jesus era um homem de dores, acostumado com a tristeza, né? E ele veio propondo a gente tomar nossa cruz e seguir para a gente ser digno dele. Jesus não veio promover a busca da felicidade ou nada, que as coisas são uma bênção que você faz, obedece e aí você pode desfrutar qualquer situação que você tiver nela. Tanto é que Paulo era perseguido e açoitado e estava desfrutando na sua perseguição. Ele estava num outro estado. Mas agora, eu vou acordar hoje, eu vou ser feliz, eu já estou estragando o plano de Deus para mim. Nem isso eu posso ficar planejando. Se eu vou aprender a estar nessa condição de submissão. E isso é uma postura cristã de ação de graça. Não, mas o que acontece é que a ação de graças, ela tem que ser autêntica. A questão é que você não pode fazer a ação de graça só com uma disciplina externa, não. Você tem que realmente se sentir grato por aquilo. E se você não reconhece, por exemplo, se você levanta e vê uma flor muito bonita, você tem que ter o prazer naquela beleza para a sua ação de graças pela flor ser autêntica. Então, isso é parte da nossa constituição. É necessário. Senão você vai praticar a ação de graça como uma coisa religiosa e hipócrita. Você realmente tem que aprender a gozar, esse é o termo de Eclesiastes, gozar aquilo que Deus dá para você gozar naquele momento. Você tem que fazer isso. Senão, vira fariseu. Eu concordo com tudo que você falou nessa manhã, e até mesmo quanto a filhos, né? Ela falou os filhos, mas tudo passa, um momento, um toque, a brincadeira no tapete. Às vezes eu vejo as minhas, eu moro no sítio, pulando a porteira para pegar o escolar. Eu fico assim, esse momento vai passar, e mesmo que elas façam isso todos os dias, cada dia é um dia. E aqui em Tessalonicenses fala: regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E um versículo que há pouco tempo eu entendo ele muito mais é quando fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou alegre independente do que eu estou passando, porque eu conheço Deus. E há uma semana atrás a gente estava inaugurando a nossa sede própria da igreja, e chegou a notícia que a minha filha caiu da carretinha, porque do sítio até a cidade é 2 minutos de carro. E aí o pessoal, muitos jovens no seminário, subia na carretinha, né, que é acoplada ao carro, e ia pro mundo, que era facinho, e subia e descia. E eu ficava assim: meu Deus, isso não está certo, isso não está certo. Quando foi sábado, meu marido levava a minha menina de 12 anos, que ele estava levando coisas para a igreja, e num lugar bem, bem legalzinho assim, a carretinha soltou, e eu pensava assim: essa carretinha não solta? E aquelas subidas, às vezes, com 12 jovens, e aí quando a carretinha solta, ela caiu, ralou bastante, e mais um menino. E quando, aí eu tive que parar tudo, ir lá para Pará de Minas, para ver, tirar raio-x e tal. E ele em casa e eu lá no hospital, assim: Deus, muito obrigado, o Senhor é bom demais. Ainda que ela estava toda ralada, mas Deus deixou acontecer, porque senão isso não ia parar, não ia parar de levar 15 jovens. E se essa carreta soltava na descida, podia ter morte, podia ter tantas coisas. Então, em tudo dai graças, ainda que a menina estava ralada, obrigado, Deus, porque talvez ia ter coisa pior. Ou uma chave que quebrou a chave do moço ontem para buscar a gente, agora que eu estou lembrando isso. Mas uma vez também a gente indo viajar, ele esqueceu a chave no carro, foi aquela demora para tirar. Mas será que não era lá na frente Deus protegendo de algo, de uma carreta? Então a tendência do ser humano é murmurar. Mas nós precisamos falar: glória a Deus, porque esqueceu a chave lá dentro. Glória a Deus, porque o pneu furou e eu vou atrasar um pouco. É em tudo mesmo. O ponto é esse, que o universo é pessoal. Então a gente precisa levar a sério a ideia de que cada fato é dirigido por Deus e que nós temos uma aliança de amor com Deus. Jesus morreu por causa disso. O Paulo chegou a essa conclusão, que se o próprio filho de Deus, né, foi dado por ele, Deus não vai dar junto com ele todas as coisas, estava em Romanos 8. Quer dizer, é uma espécie de chave para ler a realidade, né, para ler os tempos. Então você não entende esse momento, essa situação particular, mas você sabe que a história toda tem um significado. Ela está dentro de um relacionamento pessoal. Eu sempre tive o sentimento que para chegar à felicidade parece que você precisa passar por sofrimento. E na Bíblia eu vejo um pouco isso, da questão de carregar cruz, de tudo, e isso até me dificulta de entender quando a gente estiver no céu e tal, e não vai ter um sofrimento. Aí eu não entendo isso, se é por causa da queda, se a humanidade tem essa coisa. Quando a gente assiste filme, sempre tem aquela história: o cara sofre, tá, no final, se é feliz e tudo, né? Então parece que a gente precisa dessa felicidade, sofrimento, para alcançar a felicidade. Eu acho isso muito, muito Não, eu não sei se necessariamente, depende do tipo de sofrimento também. Depende realmente do tipo de sofrimento. De fato, até para crescer tem dores, né? Existem as dores do crescimento. Há muita divergência sobre isso. Eu tenho dificuldade com a ideia de que se não houvesse queda, não haveria dor. Eu não concordo. Eu acho que faz parte da vida biológica, né? Inclusive a gente tem um sistema feito para isso, né? Esse sistema, na minha opinião, ele não apareceu depois da queda. Eu não acho que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, desenvolveram depois do pecado. Porque isso exigiria, a gente teria que chegar à conclusão de que depois da queda Deus refez o mundo de outro jeito. Mas se Deus refez o mundo da queda, depois da queda, de um jeito completamente diferente do que era antes, é difícil dizer que a criação é boa hoje. Porque a criação teria sido refeita para ser ruim. Aí tudo que a Bíblia fala sobre a criação, sobre você reconhecer o bem na criação, ia ficar complicado. E o fato é que na ordem da criação, como a gente vê, né, funcionando, existe dor, né, existe tensão, existe esforço. E quando você vê o mecanismo do corpo humano, você vê que ele foi desenhado para enfrentar situações de tensão, para sentir dor, né? Até como forma de proteção, né? Eu não sei, imagina que sem o pecado a gente ia ser protegido de certas coisas. Talvez o corpo tivesse uma capacidade de regenerar, de enfrentar muito melhor. Talvez a gente tivesse experiências de decepção, mas sem o pecado a gente reagiria de um outro jeito, completamente diferente, como Jesus também reagiu diante do sofrimento de uma outra forma, porque ele não tinha pecado, né? Então, eu não sei se a situação sem queda seria nenhum sofrimento, né? Eu tenho sérias dúvidas a respeito. Mas isso é colocado, por exemplo, fala que depois do pecado a mulher sentiria dores. Não, aqui, aumentaria. Aumentaria, é isso que ele queria falar. Multiplicaria. Multiplicaria. Quer dizer, ia doer de qualquer jeito. Ela teria passo. Dor, só que... Mas agora você está debaixo da graça. É. Só se não se... Interessante que até a visão do porvir no Apocalipse, tem muitos versículos que dão a entender que vai haver. Por exemplo, vai haver folhas que vão curar as nações. É isso aí. Folhas para cura, a folha da árvore da vida para a cura das nações. Fala assim que Deus enxugará toda a lágrima. É. Quer dizer, dá a impressão que vai haver um pouco de dor, mas Deus vai estar tão presente que todo esse choro branco ele vai. A gente, lá em Gênesis, né, Deus deixou aquela serpente no jardim, que coisa. Quer dizer, eles iam ter que passar pelo teste, de qualquer forma, por uma tensão, né? Então a gente não devia identificar tensão, conflito, dor, sempre com pecado, não. Uhum. E a gente também não pode se revoltar com isso. Quer dizer, esse é o lado que do cristianismo, que se vocês viram aqui a apresentação, prestaram atenção no que o Rodolfo disse, você vai ver que no que cada um disse tem algo de verdade. Por exemplo, a ideia de que a fonte última da felicidade é o eterno, que não é temporal, que é Deus, esse lado do Platão está errado. Mas a ideia de que você precisa ter coisas terrenas, porque você é de terra, para ser feliz, lá de Aristóteles, também não é totalmente errado. E a ideia de que você precisa aceitar também, aprender a aceitar como o mundo é apresentado para você, que é do estoicismo, também tem seu lado de verdade. Mas tem seu lado errado, né? Porque para ele você tem que reprimir os sentimentos. Na visão bíblica você não vai ficar só alegre, você vai chorar também. Se você não tiver aberto, com o peito aberto para chorar, você também não vai rir. Você tem que ter as duas coisas. Então a visão bíblica é bem mais ampla, né, do que qualquer uma daquelas ali. E está na hora do almoço, o pessoal já está avisando ali. Viva a maneira de presente. Então, seu almoço, vamos. Curtam o almoço. Ações de graça. Muitas ações de graça.